solo bom dia, web 7777. Ligação Galeão 347. Chame para Copim 118, decimal 6. Só confirma que você tem que fazer isso mesmo. E a primeira pergunta? Aguarde um minuto. Aguardo. Webjet 5717, para Galeão, autorizado, nível 340, diâmetro uísque 50, decolagem da pista no zero, primeira curva à direita, saída da El Leda Eudes. Controle Salvador 1, 19-35, aciona 5557, Webjet 5717. Bem, autorizado Galeão, nível 340, sobre o uísque 50, decolagem da cabeceira 1-0. Com a primeira curva direita, da El Leda após ele. Acho que sim, o controle 5-5-7 ao Santos Mons. O 5-7-9-7 também. O objeto 5-7-9-7 correto, chame pronto para o pushback de segmento. Confirmando a decolagem será da pista 1-7. Com curva direita, saída da El Leda Eudes. 1-7, confirma. Direita da El Leda Eudes. Objeto 5717 na escuta? Confirmando, a pista abre 7-1, vai aguardar a abertura da pista 1-7 ou da 1-0 ou decolamento da 1-7? Da 1-7. Ok, pessoal, 7-1 que abre? É, 7-1. Aguardando, já a gente volta. Obrigado. F7-649, autorização 340 Guarulhos. Formação 4 de frente. Formação 4. Jet 7-49, pistão 0 abre a partir de 7 Zulu. Vai decolar após as 7 Zulu? Vamos decolar exatamente as 7 Zulu. Gente, o F7-749 para Guarulhos. Autorizado nível 340 via Peruísque 50. Decolagem da pistola 0 com primeira curva à direita na saída da El, Leda, após Leda, direto Bidev. Controle Salvador 119 decimal 35, aciona 5136, objeto 7749. 7749, 340, 10 curva direita da Euleda Bidev 19355, fundo 3000 no transponder. Correto, se eu vim para o Chimex Celulito, o objeto 749. Oi, web 7.7. Confirme. Web 7.7. Informa que vai aguardar a liberação da capacidade da zona zero e valorização. Gente, o objeto 5717 autorizado, o Galeão 340-350, decolando da 1-0 com curva direita. A saída será da Euleda, modifica a transição para Bidev. Gente, da Euleda, Bidev, roda 1-0, curva direita, fecha a na escuta? Prossiga. O MAC em Fraero já liberou a pista 1-0, já está operacional. Ok, obrigado. 7749 na escuta? 6749 na escuta. Confirmando que em Fraero já liberou a pista 1-0 para operação. Muito obrigado pela informação. Solo Web 76749 na posição 4 para o pushback de atores, né? Autorizado o pushback, chamando para o táxi, Web 76749. Ok, autorizado o pushback, usaria ponto para o táxi 6749. Foi, Salvador. Bom dia, Tan 3601, informação Foxtrot. Tan 3601, aguarde cópia. Tá aguardando a cópia da 3601. Salvador, bom dia, Web 5896, autorização, corrente. 5896, número 2, para a cópia, aguarde. Web 767-49, está com 120 pessoas a bordo, alterna Confins, está pronto para o táxi. Objeto 1749, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, chegando pronto para decolagem, ajuste 1010. Índia Alfa, no ponto de espera, chamando a torre 1010. Salvador.